muitos lá fora cometem vários delitos sem saber a consequência do barato. Cadeia não é pra qualquer um, não. Caiu aqui dentro, aqui é só lamento, é veneno lento. O sistema penitenciário brasileiro está falido, e realmente está. O rap tem no chão e meu estilo é agressivo, rap verdadeiro, som do gueto, som de marginal, aqui do fundão, dos extremo leste. Onde o Tatica me diz, ou diz, revolucionário, onde o baiano me diz, ou diz, visionário, onde o Tonho me diz, ou diz, solucionário, onde o Gerson me diz, ou diz. Mando a ideia do mundão pro fundão do sistema. Carcerário, prisão, bati as grades. Entra, visita, passa, trago lembranças da sua família, dos seus pivetes, sua coroa que chora, que através da sua fotografia se conforta. Mas passa horas e horas a orar, a olhar, a orar, pra não esquecer a sua imagem, pra não esquecer a sua face, dizendo assim: que desde pequenininho te ensinou que o crime não compensa, que por mais que você se adianta, um dia acorda, se arrebenta e a casa cai. Mas você não escutou, já tava ostentando, tinha até embarcação, é Rio Jet Ski, no peão, no Rio de Janeiro, pro frete. Se esquece das promessas que foram feitas pra coroinha da casa com piscina, piscina de bolinha pra filha. Quantas noites eu vi ela orando por mim, ela olhando pra mim. Ela vivia assim, sempre orando por mim, sempre olhando pra mim. Só quer viver pelos dólares, só quer viver pelo dinheiro. No assalto, desacertou com a civil dessa vez. Foi ripado, 10 anos e 10 meses. Complicado, a liberdade é de graça, mas por quê? Paga caro, veja só, parceiro. Veja só, numa fita dessa poderia até ser pior. Então tá suave, fica tranquilo, que eu vou chegar com advogado e com o quê? Eu preciso, fica com a mente boa, que mente vazia, oficina do diabo está lotado. O sistema carcerário sempre atacando mais um ladrão ou mais um. É o primário, sem visão, agindo na emoção, fazendo o que o sistema quer, se desenvolvendo, vivendo dentro das prisão. Contravenção com agravante, parceiro, doutor falou que conseguiu quebrar os flagrantes, pode pá. Que a qualquer momento a vara de liberdade vai cantar, vamos crer, pode crer. Porque é o certo, pelo certo, pelo certo. Advogado correto já corre por você. Basta você nele acreditar. Quantas noites eu ela orando por mim, ela olhando pra mim. Já não tenho mais.